Céu, decolar Salvador 18, chama o controle Salvador em 120.8. 120.8, pelo contato. Atacando Lima, hotel até o 8, contato. Onde está a atenção que você vai se subir até a rua do amor? seguimento ali até 3, vista na 0, desça para 2, meu pé, vista na 0, no 5, reporte com a estabilidade. 118 do Canal. Salvador, boa noite, voo 1168, sinal 10. Voo 1168, por sua aproximação, altímetro 10, no 5, aguardando autorização de voo. 10, no 5, aguardando autorização, voo 1168. Voo 1168, para solicitar autorização de voo, 10, vento 100, da Audi 109. Seu solo ao 3-1, direita 1-2-1, na décima 9. Direita 3-1-9, vou 1-9-8. 224, clear line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 11 knots, open at 1015. Contact now 120 decimal 8. 120 decimal 8, Portugal 024, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Portugal 024, heavy, crossing 1900 feet. On Bombo de Pátio. Contact 024, we have a contact on the Pátio from port level 390 from Bombo de Pátio. My level 390, I am Bombo de Pátio, Air Portugal, 024. 126.585, descent 123, decimal 65. 1-9. para 4.6, tenemos 0.5.4. Para 2.6, o final de 5 km, é 3 no posto de continuidade no computador.